Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa Clássicos da MPB. O que há de melhor na música nacional no seu rádio, toda semana, com a apresentação de Felipe Araújo e a produção musical é sob a responsabilidade de Marisa Monteiro. E durante 120 minutos, nós vamos com o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Para abrir a nossa parte musical de hoje, nós temos a presença da cantora Gal Costa. Na sequência, Os Tribalistas, Danilo Caymmi, e a cantora Márcia fecha o primeiro bloco do nosso programa com a composição de Johnny Alf. Clássicos da MPB transporta você para o que há de melhor da nossa música. O piloto é Felipe Araújo. Doce encanto traz a minha lembrança, Mercedita, minha flor e a mais bonita, que uma vez tanto amei. A conheci no campo há muito tempo, numa tarde onde crescem os trigais, província de Santa Fé, e assim nasceu. apesar do tempo já passado, és mercê dita, a lembrança que palpita na minha triste canção. A conheci no campo há muito tempo, numa tarde onde crescem os trigais, província de Santa Fé. Clássicos da MPB. Música popular brasileira, representada pelos melhores intérpretes, você ouve no Clássicos da MPB. Apresentação, Felipe Araújo.

depois que a tarde nos trouxesse a lua. Se o amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, a brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. E junto a mim queira ficar. Nós abrimos o programa de hoje com Gal Costa, a música Mercedita, Os Tribalistas, Velha Infância, Danilo KM, Bem ou Mal, e a cantora Márcia com a composição de Johnny Alf, Eu e a Brisa. Você está bem, você está com o Clássicos da MPB. Uma viagem musical ao que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você Selma Reis. Clássicos da MPB. O melhor da música popular brasileira. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Estamos de volta com o Clássicos da MPB, uma viagem musical ao que há de melhor na música popular brasileira. Todo final de semana, você e Felipe Araújo na mesma sintonia da comunicação. Agora, vem marcar presença no nosso programa a cantora Selma Reis. Depois eu trago Luísa Posse, Milton Nascimento e a participação de Maria Rita Mariano, e para fechar o bloco, Paulinho da Viola. Clássicos da MPB, as mais belas canções você ouve aqui com Felipe Araújo. Estamos apresentando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Eu não sou como você viu. Eu não sei.

Nervos de Aço. Você está acompanhando Clássicos da MPB, uma viagem musical ao que há de melhor na música popular brasileira, toda semana com Felipe Araújo. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente traz para você a cantora Ivete Sangalo. Clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós estamos de volta, continuando por aqui o Clássicos da MPB nesse final de semana. E claro, nós temos é que agradecer você pela preferência, você pela sintonia. E é sempre um prazer imenso estarmos aqui tocando para você o que há de melhor na música popular brasileira. Vem chegando para desfilar agora no nosso programa a cantora Ivete Sangalo. Logo na sequência tem Adriana Mesadri, Fernanda Abreu, e quem fecha esta hora do nosso Clássicos da MPB é o cantor Sidney Magal. Foi culpa da lua, eu te perceber. A culpa foi sua, me fez querer você. Ainda te ouço me dizendo assim: me abrace depressa, você feito pra mim. Que o seu coração vai estar onde o meu estiver. Se a culpa é da lua, quando ela acender, vai brilhar somente pra mim e pra você. Está apresentando Clássicos da MPB. Thank you.

clássicos da MPB e o som do Brasil. Fechando a primeira hora do Clássicos da MPB desse final de semana, você ouviu Ivete Sangalo com a música Somente Eu e Você, Adriana Mesadri, Sete Vidas, Fernanda Abreu, Luxo Pesado e Sidney Magal, o clássico Mulher. Uma homenagem aí a todas as mulheres que ouvem o Clássicos da MPB, em especial a nossa produtora musical, a Marisa Monteiro, que carinhosamente seleciona aí os clássicos da MPB para você. Meus amigos, nós vamos fechando a primeira hora do nosso programa e, claro, vamos a um intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos para darmos início à segunda e última hora do nosso programa e quem vem marcar presença é a cantora irmã de Caetano Veloso, Maria Bethânia. As mais belas canções, os melhores intérpretes, o melhor da música popular brasileira, você ouve aqui no Clássicos da MPB. De manhã e a cidade acorda. Por entre a névoa começa mais um dia. No Canal 2 fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia. De segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Noites de sábado do Canal 2 têm mais ritmo do que nunca.

me senti como um rio cheio de mágoa que já não corre para o mar. Foi triste, quase fiquei louca de dor. No dia em que você foi, me lembro, eu me lembro a tarde de sol. Você indo embora em frente, eu ficando aqui só chorando. Você volta e pede pra ficar, e diz que já chorou tanto que o seu pranto virou um rio, um ao mar. Foi triste, quase fiquei louca de dor. No dia em que você foi, me lembro, eu me lembro a tarde de sol. Você indo embora em frente, eu ficando aqui só chorando. Você volta e pede pra ficar, e diz que já chorou tanto que o seu pranto virou um rio rumo ao mar. Virou um rio rumo ao mar. Virou um rio rumo ao mar. Virou um rio rumo ao mar. Felipe Araújo está apresentando Clássicos da MPB. Eu não peço desculpa e nem peço perdão. Não, não é minha culpa essa minha obsessão. Já não aguento mais ver o meu coração como um vermelho balão, rolando e sangrando, chutado pelo chão. Eu não peço desculpa e nem peço perdão. Não, não é minha culpa essa

Nós ouvimos abrindo a segunda hora do nosso programa Maria Bethânia com a música Preciso Aprender a Ser Só, Vanessa Jackson, Como um Rio, Caetano Veloso e a participação de Jorge Maltner, Tudo Errado, e Marina Lima, Deixa Estar. Você está acompanhando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Todo final de semana nós estamos aqui, com certeza fazendo para você um sucesso e trazendo o melhor da MPB no seu rádio. Nós vamos a mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais sucessos da música popular brasileira para você, na voz de Jorge Versilo. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta com o Clássicos da MPB desse final de semana. Um grande abraço a você que nos ouve no seu trabalho, na sua casa, no seu aconchego, no seu automóvel. Enfim, você que está aí tomando um drink, num churrasco ou enfim, numa reunião de amigos. Vamos combinar, né, minha gente? A MPB combina com qualquer coisa. Um ritmo gostoso e que contagia os nossos corações. E é por isso que vem comparecendo aqui no nosso programa o cantor Jorge Versilo, que logo na sequência convida a cantora Marília Gabriela para desfilar aqui no nosso programa. Eu trago para você também a presença de Milton Guedes e, fechando esta sequência, Bebel Gilberto. Prisioneiro meu, descobri no breu uma constelação. Céus, conheci os céus pelos olhos seus. Céu de contemplação, Deus, condenado eu fui a forjar o amor no aço do rancor e a transpor as leis mesquinhas dos mortais. Vou entre a redenção e o esplendor de por você viver. Sim, quis sair de esquecer quem sou e respirar por ti e assim transpor as leis mesquinhas dos mortais. A virgem fênix, o amor entre cinzas, arco-íris e esplendor, por viver as juras de satisfazer o ego mortal. Coisa pequenina, centelha divina, renasceu das cinzas onde foi ruína, pássaro ferido, hoje é paraíso, luz da minha vida.

da MPB. Sucessos de todos os tempos. As maiores e melhores vozes da música popular brasileira. Será que foi no vento que o sonho se perdeu? Por onde você anda? O que te aconteceu? O amor é tão difícil pra gente compreender. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Só vem ingenuidade. estrada. Nós tivemos a presença de Jorge Versilo com a música Fênix, Marília Gabriela, Você, Milton Guedes, O Sonho Se Perdeu e Bebel Gilberto, Flor da Idade. Você está acompanhando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, aqui com Felipe Araújo. E agora nós vamos ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta trazendo a última sequência do nosso programa de hoje e quem comparece para abri-la é Leila Pinheiro. Você está ouvindo Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com Clássicos da MPB desse final de semana, agradecendo você pela preferência, pelo carinho e por estar em nossa companhia, porque aqui desfilam o que há de melhor na música popular brasileira, os grandes astros e estrelas se faz presente no Clássicos da MPB. E para fechar nosso programa com chave de ouro, vem chegando Leila Pinheiro, na sequência Marcos Viana. Depois você confere Miúcha e Tom Jobim. E com chave de ouro nós encerramos ele que faleceu agora recentemente, o saudoso Emílio Santiago. Fica o mil sonhos pra enterrar, ventos e vendavais, corpo e alma afetam-se, os anos pesam demais no coração. Da MPB. As mais belas canções você ouve aqui com Felipe Araújo. Pois quem ardeu ao sol

olhar embriagador que me seduz, olhar que me faz sonhar sonhos de amor à luz do luar. Vive em mim a tua luz, olhar embriagador que me seduz, olhar que me faz sonhar sonhos de amor à luz do luar. Vive em mim a tua luz. E fechando clássicos da MPB com chave de ouro, tivemos a presença de Leila Pinheiro, com o sucesso Uma Voz no Vento, Marcos Viana, Vidas, Amores e Guerras, Miúcha e Tom Jobim, o sucesso Pela Luz dos Olhos Teus, e Emílio Santiago, Teu Lindo Olhar. E assim, minha gente, nós vamos finalizando mais uma edição do Clássicos da MPB. Quem tem o prazer de agradecer você é Felipe Araújo, que apresentou esse programa com muito carinho, e Marisa Monteiro, que esteve produzindo a parte musical do nosso programa. Na semana que vem, nós nos encontramos neste mesmo horário, em mais 120 minutos, com o que há de melhor na música popular brasileira, aqui no Clássicos da MPB. A todos, um excelente final de semana e um grande abraço! Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.